está na hora de passares a palavra. Sintoniza Rádio Casa Viva. As meninas da rádio hoje apresentam. Με τόσα φύλλα σου γνεύει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λαμπή λαμπή ο ουρανός. Στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Σόπα που να ναι θα σημανούν οι καμπάνες. Σόπα που να ναι θα σημανούν οι καμπάνες. Αυτό

Eu creio que a única atitude foi aquela que nós tivemos. Nós, eu refiro-me à minha geração, na recusa frontal, recusa inteligente, se possível até pela insubordinação, se possível até pela subversão do modelo de sociedade que lhe está a ser oferecido. Com belos discursos, com o fundamento da legalidade democrática, com o fundamento do respeito pelos cidadãos, pelos direitos dos cidadãos, é de facto uma sociedade teleguiada de longe por qualquer FMI, por qualquer Deus banqueiro que é imposta aos jovens de hoje. Tal como nós, eles têm que a combater, têm que a destruir, têm que a enfrentar com todas as suas forças, organizando-se para criarem a sociedade que têm em mente, que não é com certeza, estou convencido, a sociedade de hoje. Hoje falamos do estado do mundo em que vivemos, onde não mora a satisfação. Falamos em particular da Grécia, daí a música de intervenção que ouvimos antes do Zeca Afonso. Hoje falamos de Alexis, recordamos um jovem de 15 anos assassinado pela polícia grega no dia 6 de dezembro de 2008. 3 anos depois, em dezembro último, várias manifestações reafirmaram que as consequências da existência de forças policiais nas sociedades atuais não estão esquecidas. Nesse dia, em Atenas, essas mesmas forças policiais prenderam 19 pessoas, libertadas 2 dias depois. Para ajudar a custear as despesas inerentes aos processos que lhes foram instaurados, a Casa Viva acolheu hoje e ontem um benefit que teve concertos, filmes, música, comida, bebida e muita gente. Tanta gente, não tanta quanto a gente que está agora neste momento aqui connosco, nomeadamente o Jorge, que foi o mentor desta iniciativa, que vive na Grécia e foi um dos detidos em dezembro passado. E pretendemos aqui fazer uma conversa sobre o que se passou e sobre a Grécia, vamos passar a palavra ao Jorge para lhe pedir o que é que nos conte na primeira pessoa o que é que aconteceu em dezembro passado. A ideia é que tu contes foste detido em que circunstâncias, o que é que vocês estavam a fazer e etc. Pronto. Já está? Pronto. Então é assim, nesse dia, no dia 6, houveram várias manifestações. E houve de manhã, houve à tarde e depois à noite houve uma reunião, um ajuntamento, as pessoas juntaram-se no sítio onde o Alex foi assassinado e a partir daí foram para a praça de Exárchia, porque a polícia começou a atacar de todos os lados o bairro de Exárchia, a tentar fechar-nos lá dentro e pronto, e a partir daí começámos a resistir, e muito bem. Nessa altura já tinham sido presos 15 pessoas, não, estão em erro, 13 pessoas, e todo o resto, os últimos, foram presos nessa altura. Pessoal que ia sair, ou pessoal que estava só de passagem, como foi no caso de do espanhol que foi apanhado e de 2 alemães que só estavam mesmo de passagem, e eu fui apanhado porque estava a reagir contra a polícia, e pronto, e placaram-me e puseram-me ao chão e levei um enxerto de lenha pelo que as testemunhas disseram à volta de 16, 17 polícias. Tentaram meter uma faca no bolso e foi por sorte que cheguei à esquadra sem a faca. Entretanto, depois de chegar à esquadra, eu fui dos últimos a chegar e começaram a tentar obrigar-nos a assinar um documento, como dizíamos que os motivos pelos quais fomos apanhados foi por resistência à polícia, ataque com pedras, participação em grupos que estavam a tirar molotovs, de estarmos encapuchados, temos máscaras químicas e outras coisas. Pronto, depois de recusarmos isso tudo, começaram a pedir um a um a todas as pessoas que lá estavam para tirar as impressões digitais. E só uma parte em relação às impressões digitais é que agora em toda a Europa existe uma folha que, quando tiram as impressões digitais na polícia, essa é uma nova ficha a nível europeu. Essas impressões digitais vão para a Interpol diretamente. Sim, existe uma rede de dados europeia. Pronto, eu recusei-me a dar, e isso é outro crime que leva a 6 meses de pena suspensa. E então aquilo, pelo menos eu, aquilo que estou acusado é de ter um pau, de estar com a cabeça tapada e de, pois, as impressões digitais também, e de participar em grupos que estavam a tirar molotovs. Essas são as acusações. Daí, nem sequer saímos da esquadra e fomos diretamente para a prisão da esquadra, de onde ficámos 3 dias. Os mais jovens só ficaram 2. Ah, foram apanhados 10 menores de idade e o resto já eram maiores. Separaram-nos, as mulheres para um lado e os mais jovens para o outro, e nós ficou um grupo de 8, todos juntos, que era uma prisão que tem imigrantes, tem pessoas de todo o género, numa aula. Na outra aula tinha fascistas e pessoal que era bom estar longe. E daí... Desculpa perguntar, os fascistas também vão dentro na Grécia? Alguns, pelos vistos, sim. Porque aquilo estava cheio lá dentro. Pronto. E que mais? Dizias a partir daí? A única... Nós apenas saímos da prisão para ir ouvir o procurador do Estado, que nos disse tudo aquilo a que estávamos a ser acusados, o primeiro, porque temos que passar por 3. E então, aí levaram-nos também para outra esquadra de polícia, outra vez para tirar impressões digitais e para nos tentarem fotografar. E depois fomos, antes, ainda não fomos a tribunal, o tribunal só vai ser daqui a um ano ou 2, não se sabe. Isso. E passado 2 ou 3 dias saímos, houve um movimento de solidariedade, muitos amigos e muitos camaradas vieram e ficaram na parte de fora do tribunal quando nós lá estávamos, foram também lá quando nos soltaram. E uma coisa bastante estranha, mas engraçada, é que quando nos soltaram e quando o advogado de Estado deu a ordem de nos soltarem, e estávamos livres, os polícias começaram a chorar. Os polícias que nos acompanharam, porque cada um tinha um polícia privado, quase, que nos acompanhava sempre. Então íamos os 19, com mais 19 polícias ao lado. E no final começaram a chorar. Isto é estranho de ver. Estavam com saudades. Eu não sei se será a altura de parece-te bem, ou parece-te bem que seja lido o comunicado que preencheu o cartaz. No dia 6 de dezembro de 2008, Alexandros Grigoropoulos foi assassinado em pleno centro de Atenas pela polícia Epaminondas Korkoneas e seu cúmplice companheiro de trabalho, Vassilis Sarailiotis. Korkoneas alegou em tribunal a sua inocência por homicídio involuntário, justificando que foi sem intenção que a bala calvejou Grigoropoulos No peito, vinda da sua arma, foi consequência de uma varanda, uma parede e uma bola de cimento e um aviso de disparo. 3 anos depois, várias manifestações reafirmaram que não nos esquecemos das consequências da existência de forças policiais nas sociedades de hoje. Indivíduos destabilizados psicologicamente por um sistema que os incita à violência ilimitada como resposta a qualquer confronto, com a liberdade na população, da qual se pensam protetores, às ordens dos objetivos neoliberais dos seus donos. Como bons animais, o seu comportamento está à altura da sua inteligência, que, ou se limita à repetição de algo aprendido nos seus múltiplos treinos, onde a desordem mental é promovida com louvores dentro do seu estrato hierárquico, ou à recordação dos seus instintos neandertais mais básicos. Atacar e depois desculpar-se, sempre sem ter de saber o porquê das suas ações. Pois nós não estamos aqui para tentar convencer ou converter nenhum animal a ser ou em ser humano. Cada um toma o caminho que escolhe. É por isso que não nos importa o que digam, nem surpreende o que façam. Sabemos que queremos apenas que não existam e com este pensamento traçamos o nosso limite, identificamos o nosso inimigo. No dia 6/12/2011, foram apanhados pela polícia de choque grega, a IAT, 19 pessoas, 14 delas gregas, 3 alemãs, 1 espanhola e 1 portuguesa. Os mais jovens passaram 2 noites encarcerados nas prisões para menores do GADA, a Esquadra Central de Polícia em Atenas, e os restantes 9 nas prisões normais da mesma esquadra, antes de serem encaminhados aos diferentes promotores de justiça em mais um conjunto de processos lucrativos para o Estado. 4 dos 5 estrangeiros tiveram que pagar 2 mil euros de coima para poder esperar em liberdade o julgamento que se efetuará daqui a 1 ou 2 anos. Reavendo o valor, caso compareçam ao julgamento, todos os acusados tiveram de pagar 750 euros de gastos de justiça. Aos lucros do Estado somam-se os valores pagos a cada advogado, deixando toda a máquina da justiça de bolsos mais cheios. Mas não só. As medidas de coação impostas, alguns de vós, visam a nossa vigilância, obrigando-nos a comparecer na esquadra de polícia periodicamente e sentir uma constante vulnerabilidade ao caso de se agravar, caso alguma das lutas que continuaremos a travar nos leve de novo às mãos do mesmo grupo de criminosos que assassinou o Alexandre Grigoropoulos e que diariamente pretendem convencer-nos que há liberdade na escravidão. A nossa luta não parará, pois os vossos cães não nos assustam. A paixão pela liberdade é mais forte que todas as prisões. Γεννήθηκα στο ραντεβού της νύχτας με τη μέρα. Μια ζεστή αυγουστιάτικη Δευτέρα. Τα όνειρα ήταν λίγα, τα λόγια ήταν πολλά. Κι όλοι νιώθανε καλά που το είδος θα κρατήσει και το γλέντι θα αρχίσει. Τσάμπα της μάνας μου το δάκρυ είχε κυλήσει. Η αγωνία της, ο πόνος, η λαχτάρα. Μαζί με τις ευχές και μια κατάρα. Που άκουσε το άστρο μου και κρύφτηκε στο φως. Κι από τότε είμαι τόσο μοναχός. Και τα γέλια δεν κρατάνε και οι υποσχέσεις δεν μετράνε. Και αυτοί που σ' αγαπάνε βλέπεις εύκολα ξεχνάνε. Και φοβούνται να σταθούν κοντά στο χρόνο. Κι απ' αγάπη δεν μοιράζονται τον πόνο. Βλέπεις τ' άστρο το δικό τους φωτίζει εκεί ψηλά. Κι έτσι όλα πάνε καλά. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός. Γι' αυτό κι εγώ γυρνά στο φως και τραγουδάω. Έπαψα τις μέρες που παίρναν για να μετράω. Μαζεύω τα κομμάτια μου και δεν ελπίζω. Σε εκείνα που με θέλουν πάντα πίσω να γυρίζω. Σφίγγω τα δόντια μου και έχω παρηγοριά μου. Μόνο το όνειρό μου κι όσα αντέξει η καρδιά μου θα με δω. Και καλά να το θυμάστε. Κι αφού δεν σέβεστε θα με φοβάστε. Γιατί εγώ ζω μόνο τι αγαπώ. Φυλάω το ψέμα μου σε σας μόνο να πω. Σ' όλους εσάς με το άστρο και ψηλά. Που δεν νιώθετε καλά γιατί όλα γύρω σας αλλάζουν. Ενώ οι μέρες που περνάνε σας τρομάζουν. Μα εγώ μακριά πετάω τώρα τις ευχές. Δεν θα ξαναζήσω ποτέ μου εγώ το χθες. Για τη μάνα τα βρήκα όλα μπροστά μου. Ο πόνος μου ζωή και διάλειμμα η χαρά μου. Πάντα μαζεύα ό,τι έμενε απ' τη στάχτη. Μα η τύχη με έχει άχτη. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός. Μας φοράει ο ουρανός. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας φοράει ο ουρανός. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Απ' του μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας φοράει ο ουρανός. Esta música que acabamos de ouvir foi escolhida pela Jorge e eu vou-lhe passar a palavra. Este aqui são os Active Member. E é um grupo que depois de lançar o primeiro CD tomou a consciência de que toda a indústria discográfica estava errada por princípio. E então decidiu editarem eles próprios o seu CD, onde apenas o vendem numa loja em Atenas e noutra loja em Thessaloniki, e fazem concertos sobre o slogan No Sponsors, sem patrocínios. Pronto. E é isso. Tu tiveste, estás há 3 anos, aproximadamente, na Grécia. Sim. E conheces, pronto, já conheces um bocado, um pouco a sociedade grega. E conheces também o de cá. Uhum. Queres fazer algum paralelismo, assim, em termos de... Em termos mais ou menos de... Reação de... Como funciona a reação lá? Sim, a reação, sim. Eu penso que se compararmos... isto se é a reação, se pode comparar, mas pronto. Sim. Se compararmos com a reação que existe na Grécia, não existe reação em Portugal. É assim. Porque... lá... as pessoas em termos de cultura, a cultura é bastante distinta da de cá, e eu costumo dizer que lá as pessoas sabem bater na mesa, e quando há alguma coisa que não concordam ou quando pensam que estão a tirar liberdades, sabem bater na mesa e fazem, e não pensam duas vezes em fazê-lo, nem esperam que alguém lhes diga, podem ir para a rua às 6 horas no dia tal. Não. No dia seguinte saem e existem manifestações que são marcadas com uma semana de antecedência e tem-se à vontade mais de 100 mil pessoas. Muito mais. Este ano, ou antes, agora no ano passado, dia 19 e 20 de novembro, foi a greve geral de lá, e depois também houve aqui em Portugal, dia sim, 24, sim, não foi? 24, sim. Sim. Lá, para terem uma noção, não dava para contar as pessoas no dia 19. Deviam estar, assim, uma estimativa pelo comprimento das ruas e mais ou menos a massa que está em cada rua, deviam estar à vontade para aí umas 600 mil pessoas na rua. Tudo com bandeiras, tudo... Tudo sai à rua, não é? Individualmente. Sim. É. Tudo sai à rua conscientemente. Exato. Não sai à rua para ir a fazer piquenique nos parques, antes de ir para o autocarro e depois voltar para a terra. Que foi coisas que já vi aqui. Por exemplo, na última manifestação que vim cá, que foi num 1º de maio, há 2 anos. Sim. O que eu vi foi uma barreira de seguranças do sindicato, ou do caralho de onde eles vieram. E a barrarem todas as pessoas que estavam fora da manifestação e que não se tinham inscrito previamente Para ir à manifestação, não é? Deixa-me só lembrar que nós tivemos assim um exemplo máximo dessa circunstância em novembro, em Lisboa, quando a propósito da Cimeira da NATO, uhum, em que a Central Sindical impediu, em particular anarquistas, porque o grande tabu e o grande paranoia são os anarquistas, de participar numa manifestação que seriam de todos, e não por, mas porque era convocada por ele. Por eles. Pronto. Por ela. Eu não estive lá, não sei, mas pelos vistos continua a acontecer. E isso é algo que penso que para as próprias pessoas devia lhes fazer impressão. Verem outras pessoas a tentar impedir que uma manifestação cresça. Porque penso que muitas pessoas que vão não vão aliadas a nenhum partido, nem a nenhum grupo. Ou se vão aliadas a um grupo, é um grupo que está-se pouco a cagar para os grupos que existem e fomentam esse tipo de manifestações. Isso na Grécia aconteceu também no dia 19, mas não partiu da parte dos sindicatos, partiu da parte do Partido Comunista, que fez uma corrente à volta do Parlamento. Então tínhamos manifestantes, foi no tal dia, aí com 600 mil pessoas, estavam à vontade 150 mil pessoas em frente ao Parlamento e o resto nas ruas à volta. E então tínhamos manifestantes, tinhas os manifestantes e tinhas... tinhas os manifestantes e tinhas o... todo o Partido Comunista, com paus, e depois a polícia a protegerem o Parlamento. E foi isso que salvou o Parlamento nesse dia. Isto é a opinião de muitas conversas, depois, após. Este tipo de atitudes vindas da parte do Partido Comunista não são novas. Já em 95, também... durante a comemoração, os dias de comemoração da revolta, da Revolução Grega contra o fascismo, em 95 o Partido Comunista, após a polícia ter entrado na Escola Politécnica, assim estão-me a ouvir, é mesmo? Ah, é? Ou foi uma interrupção do técnico, que achou que isto não estava muito bem. Muito obrigada. Chama-se Vítor. Vamos continuar, então? Desculpa, Jorge. Onde é que eu estava? Onde é que estavas? Estavas na... Já sei. Pronto. Então, o que a polícia fez... ou antes, a polícia entrou dentro do Politécnico, prendeu um montão de gente. Deixa-me fazer um parênteses. Não há... uma lei, não sei se é o nome correto. A polícia não pode entrar na Universidade de Grécia, certo? Até janeiro de 2011. Janeiro. Um ano? Não, não foi há um ano, foi há meio ano. Existia exílio político em todas as universidades e escolas da Grécia. Esta lei veio devido à Revolução, estudantil contra o fascismo, em que um tanque teve que entrar para dentro, arrombando os portões, e para a polícia e o exército poderem entrar, isto após 3 dias de ocupação da Escola Politécnica. E então, a partir desse dia, quando se criou a democracia, entre aspas, criaram uma lei em que dava asilo político em todas as escolas e universidades. E isso foi tirado. Agora há coisa de meio ano. Em 95 ainda existia asilo. Desculpa, estás a falar ao mesmo tempo. Estás a falar de 75, 73? Sim, altura 73. Sim. Em 95 a polícia entrou lá e não foi nem a primeira nem a última vez. Isso acontece todos os anos, quase todos os meses, em que a polícia entra. Acho que é num ato de tentar provocar algo. Mas... Pronto. E o que os comunistas fizeram foi dar os nomes e as moradas de 200 anarquistas após a entrada à força da polícia na universidade. E foram todos presos. Então, este tipo de atitudes contra pessoas que para mim são perfeitamente normais e têm atitudes perfeitamente normais, a meu ver, e justificam as vidas deles sendo ativos na sociedade e não sendo passivos e... Estás a falar, então, que para além de uma guerra entre o que é autoridade e o que é instituído e quem não quer essa autoridade, normalmente identificado com anarquistas, há ainda um outro patamar, nomeadamente o Partido Comunista. Sim. Que é o grande bufo dos anarquistas. Sim, sim, sim. Sim. Por aí. E não só dos anarquistas, toda a gente. Imaginem só que eles só no ano passado... Eles só no ano passado é que finalmente disseram que estavam errados quando executaram um grande líder revolucionário. Né? Desculpa, eles, o Partido Comunista. O Partido Comunista. É que assumiu que... Assumiu que cometeu um erro ao assassinar. Isto entre aspas, que eles não assassinaram. Este revolucionário... suicidou-se depois da Revolução. O Partido Comunista disse que vocês têm que fazer o armistício e ele disse que não, porque já tinha previsto isto são... Ele estava a pensar que todo esse sistema que existe agora iria ser criado também na Grécia. E então disse que não ia fazer o armistício, e o Partido Comunista tirou-o da lista, e ele, entretanto, suicidou-se, e os valentes camaradas, né, do Partido Comunista fizeram foi pegar no corpo morto dele, cortarem-lhe os braços e as pernas, e enforcarem-no em praça pública. Esta foi a resposta do Partido Comunista a um revolucionário. Patrida, mueve-se! ας μη μου δώσεις τίποτα. Εγώ στα δίνω όλα. Ας μη μου δώσεις τίποτα. Εγώ στα δίνω όλα. Όλα μέσα. Γιατί σε όμορφη γλυκιά μου ελέγω. Active Member. os Antidrassi e o Epsilon KPMI. Segue-se uma notícia publicada no Indymedia de Portugal, pt.indymedia.org, para quem não conhece, cujo título é o seguinte: Atenas, anarquistas detidos em massa após intervenção solidária com o caso do julgamento da luta revolucionária numa estação da Rádio Comercial, enviada 12 de janeiro de 2012 por um autor que não está identificado. Na manhã de 10 de janeiro, cerca de 20 membros da Assembleia de Solidariedade para o caso da luta revolucionária, segue-se o nome em grego que me custa reproduzir, cujo julgamento da luta revolucionária está a decorrer, ocuparam a estação de rádio corporativa flash.gr e interromperam o programa de estação para transmitirem uma mensagem de solidariedade para com aqueles que se encontram em julgamento. Apesar do facto de nem a direção da estação, nem a sua equipa terem pedido oficialmente qualquer intervenção policial, dezenas de polícias, unidades motorizadas de IAS, esquadrões MAT, polícias não identificados, entre outros, chegaram logo de seguida ao local e cercaram o edifício. Por volta das 14 horas, depois de horas bloqueados dentro dos escritórios da rádio, os anarquistas que participaram na intervenção de solidariedade foram detidos em massa e levados para a sede da polícia na Avenida Alexandra. Dois oficiais do Ministério Público, juntamente com os esquadrões da polícia, invadiram a estação da rádio, forçando os companheiros a sair das instalações, algemados e detidos e transportados em carrinhas de polícia, enquanto os seus telemóveis eram confiscados. A mensagem que não vou ler agora a notícia toda, só um bocadinho que diz respeito ao comunicado que foi lido pelo Grupo de Solidariedade com o caso da luta revolucionária, que diz o seguinte: esta ação foi empreendida para se quebrar o muro de silêncio da ordem política em relação ao processo de julgamento e a mordaça em relação ao discurso político dos réus no caso luta revolucionária. O Jorge conhece um bocadinho do que é esta luta revolucionária, que tem três pessoas detidas preventivamente durante 18 meses, que era o tempo previsto pela lei e possível para eles estarem detidos antes de serem julgados. O julgamento começou em outubro de 2011, se não estou em erro, prolongou-se entretanto, e no dia em que foi ocupada esta estação de rádio, foi no dia em que começou esse julgamento. O Jorge não conhece exatamente o caso, mas com certeza conhece muito bem que tipo de polícias é que existem na Grécia. E aqui falam em unidades motorizadas de IAS, esquadrões MAT e outros polícias não identificados. Era interessante que o Jorge comentasse este caso, não é? E em particular, como é que se distingue a polícia na Grécia? Pelas cores. E pelo tipo de veículos que levam. Na Grécia existem os dias, os IAT, que agora mudou de nome, antes era MAT, agora é IAT. Os IAT são a Força Anti-Motim, são os que vão com equipamento verde, escudo, máscara e joalheiras, colete à prova de bala, capacete, tudo. Depois tens os dias, que estão de azul, e praticamente fazem o mesmo trabalho, é apenas dão-lhes outro nome, porque o IAT é um tipo de polícia mais recente. E depois tens a Força Delta, que tem motas e scooters, que incrivelmente muitas delas são dos próprios polícias. Isto chama-se amor ao trabalho. E é assim que se diferenciam os polícias. E depois tens os filhos da puta com a paisana. Aí Pronto, de vez em quando consegues diferenciá-los. São para aí os primeiros a tirar pedras. Ou a meter fogos aos McDonald's, muitas vezes são eles os primeiros. E consegues-se identificar por aí. E que mais? Eu ia falar de uma coisa um bocado diferente do que estás a falar agora e que tem a ver com aquilo que falaste anteriormente após 75 da relação que havia com pronto, a reação que houve do Partido Comunista em 73 do Partido Comunista com os chamados dissidentes do armistício. O que aconteceu lá e que tem a ver com aquilo que acontece atualmente, que, pá, que tem a ver com o facto de existirem confrontos com o PAME, que é um dos partidos comunistas que estão ali para defender o próprio Parlamento e a Assembleia. Sim, sim. E ao mesmo tempo tens grupos de extrema-direita que estão aliados não só com a polícia. Vitor, está claro. Que estão aliados. Falas mesmo bem, pá. Estão aliados com a polícia, mas que, para além disso, estão. Segundo sei, que pronto, pessoalmente nunca lá estive, mas tenho bastante notícias de lá. E acho que aqui, nesta relação com a extrema-direita, vem outra questão, que é a questão geográfica da Grécia e que tem a ver com as imigrações que existem ali à volta, principalmente albaneses. E que tem a ver com a presença de grupos de extrema-direita nos controlos de fronteiras da Grécia. Sim. O que é brutal, ou seja, tens, por um lado, o Partido Comunista, um Partido Comunista a defender as instalações da Assembleia, do outro lado tens a extrema-direita na proteção das fronteiras, e no meio tens uma série de gente não propriamente identificada, pá, que está a ver o que é que isto dá. E a verdade é que aquilo que tu vês de fora, e tentando perceber a coisa geoestrategicamente. Sim. Por um lado tens o pessoal que vem com o fantasma da ditadura militar a regressar a partir do momento em que a Grécia tiver a possibilidade de sair, a possibilidade não, a fatalidade de sair do euro. E que a ou cena, a possibilidade também. A possibilidade, pronto, mas é um fantasma, não é? Porque a partir do momento em que sair do euro, há uma série de estruturas existentes que vão abaixo. E essas estruturas que potencialmente poderão ir abaixo acenam com o fantasma de, se a gente cair, a possibilidade de uma estrutura militar tomar outra vez conta disto. Sim. É bastante grande. E ao mesmo tempo tens uma cena contínua que tu não percebes de onde é que continua a aparecer tanta gente para combatê-la. Acho que o sistema onde vivemos é grande. É enorme. E as forças que existem para o manterem são variadíssimas. Dentro da política, dentro da propaganda, dentro da força, cada um desses grupos, e mais, existirão, de certeza, tem muitas, muitas caras. É por isso que existem um montão de partidos políticos, cada partido com hierarquias lá dentro, E nunca sabe bem quem é que decide e porquê é que decide e de onde é que surgem as ideias. É por isso que tens também uma variedade enorme de diferentes nomes para a polícia. E que mais? Ah, e é por isso que existem canais de televisão fúteis que nunca mais acabam. Pronto. E há jornais que pertencem a partidos fascistas, que disseste-me ontem. Sim, existe um canal de televisão que pertence ao partido de extrema-direita que está no Parlamento. Chama-se... Bem, agora... E que mais? E também da conversa que tivemos ontem de... Comentaste que a imprensa faz tudo menos ser isenta e contar a realidade dos factos. Sim, a imprensa cria os factos. No ano passado houve um caso que agora pode-se dizer caricato, mas não teve piada nenhuma, com uma camarada que está, ela é alemã, os pais emigraram para lá, ela emigrou com eles, para a Grécia, e teve a infelicidade, um dia, do pai dela dar-lhe o nome, que tinha o mesmo apelido que o Mannhoff. Que quem? Mannhoff era um dos participantes da RAF. Mannhoff. Pronto. Eu não mais sou. E então tinha o mesmo apelido e a polícia entrou em casa dela, prendeu-a. Esteve 2 dias em Korydallos, não esteve sequer na esquadra de polícia, esteve na prisão de alta segurança de Atenas. Passou lá 2 dias e foi-lhe instaurado um processo. E no dia em que a prenderam, passado algumas horas, saiu em todas as televisões, em todos os canais, os jornalistas a falarem de um complô internacional, onde familiares de ex-revolucionários alemães agora estavam na Grécia a plantar bombas, e por aí adiante. O catálogo do absurdo continua e continua e continua. Ao final, pronto, como era óbvio, veio-se a saber que era só um erro da identificação e não houve qualquer tipo de desmentir nas televisões. Todas as mentiras que disseram antes, isso quer dizer que todas as pessoas que apenas veem televisão e comem com aquilo ficaram a pensar que realmente existe um complô e um grupo extremista a nível europeu que começou na Alemanha e foi para a Grécia e seguramente há de ir para o outro lado. Estou-me a lembrar de outra coisa que me contaste ontem, que há um jornal diretamente ligado com a polícia, o Viva, que publica, como continua a história, para partilharmos com quem nos ouve. O Vima é um jornal de extrema-direita que está ligado à polícia, que é quase um canal uno, e toda a gente que é apanhada, o Vima é o primeiro jornal a tentar a pôr fotografias ou pôr nomes para tentar identificar as pessoas que foram apanhadas. Não, era só um à parte, é que em Portugal, ainda que não se assuma que haja um jornal ligado à extrema-direita, um jornal ligado à polícia, um jornal ligado ao regime, basicamente são todos os que existem nas bancas, mas existe uma personagem, não sabemos se é personagem, se é pessoa, se é o caralho que é, mas é a Valentina Marcelino, que periodicamente aparece no Diário de Notícias. Espero que não percam as próximas crónicas da Valentina Marcelina, que tem como grande informador o grande Yannis, que ultimamente, esta semana, esteve em voga por pertencer à maçonaria e denunciar de forma honrada o aproveitamento político que existe por parte de alguns maçons, e que é daqueles gajos que, cada vez que há a possibilidade de haver uma mobilização, lança um espectro gigante do anarquista mau que vai bater e partir os dentes às velhinhas, e que está diretamente ligado a todo e qualquer jornal, não precisa ser de extrema-direita ou... Sim, sim, isso acontece lá o mesmo. Mas por acaso existe um jornal que é... Só vou dar uma parte, é que lembrei-me que o Vima deve ser o lugar ideal para Valentina Marcelina, ela é que não descobriu. Para a Marcelina. Ah, pronto. Acredito que sim, e lá são todos os jornais, assim como todos os meios de propaganda, a não ser aqueles autónomos que o pessoal queria, como o Indie Media, como a Podic e como existem, não sei aqui. Bom, não. Pronto. Não. Basicamente, não. Só que o Vimei orgulha-se de manter viva a chama que o liga com a polícia. E não tem vergonha disso. Mas é que aqui a agência Lusa faz o mesmo trabalho e não precisa de ser de um grupo específico. Porque é basicamente a agência que cria a notícia e a partir daí a notícia espalha-se por todos os meios e está feito. Há pontos bastante comuns das duas realidades. Acho que a única diferença realmente grande é que não tens propriamente uma mobilização, nem historicamente, de um ponto de vista social, alguma vez tiveste uma mobilização cá. Cá, bom, é um bocado difícil, isto é outra conversa que tem a ver com esta narrativa que é perpetuada do povo de brandos costumes português, que é errónea, completamente um mito, mas sim, que na verdade conseguem, neste momento estão a conseguir contá-la de forma em que ela seja absoluta e completamente verdadeira. E acho que essa é a grande diferença também com o que está a acontecer em outros sítios. Yeah.

Nós, entretanto, continuamos a conversa e vamos repeti-la um bocado. Estávamos a dizer que a realidade que se vê agora na personalidade do povo português é uma realidade que, a meu ver, é recente. Temos de nos lembrar que o nosso último rei morreu assassinado em praça pública. E hoje em dia são poucas as pessoas que se orgulham de reviver essa memória. Depois de os valentes anos que tivemos de ditadura, penso que houve muita coisa que morreu e outra que mudou na nossa cultura. E isso penso que é uma das premissas, se quisermos fazer a pergunta, porque é que somos assim, tão apáticos, como povo? Quando nos tentam tirar todas as liberdades, quando nos fazem pagar para viver ou para sobreviver e por aí adiante. Isso é a realidade do 40 e não sei quantos anos de fascismo, não é? Que inventou que somos um povo de brandos costumes, quando é uma falsidade. Se olharmos há 100 anos da implantação da República, antes da implantação da República, em 1820 com, e por aí fora com Sim. as lutas liberais, e desde então até ao Estado Novo, foi um povo que andou em guerra, não? Civil? Eu acho que é um bocado errôneo dizer que foi uma ideia perpetuada pelos anos de fascismo, porque é uma ideia reforçada a partir do momento que há a instalação da democracia representativa. Ou seja, acho que é essa a história que domina isto desde 74. Ou seja, o povo de brandos costumes é uma coisa que foi arrancada a ferros pelo antigo regime, no sentido que até os anos 40 e os anos 50 houve uma luta bastante forte, houve uma série de atentados contra a ditadura, uma série de insurgências, e a partir daí houve uma eliminação de uma dissidência, eliminou-se a dissidência, aguentou-se até 74, houve pessoal que foi caindo da cadeira, outros aguentaram-se. E, entretanto, houve uma suposta ruptura, que acabou por não ser uma ruptura, mas sim uma revolução sem... Uma revolução em que os escravos foram enfiados nas carabinas e que acaba por aguentar a mesma história desde 74 para a frente. Por isso, acho que a questão não está... É difícil desculpabilizar a coisa nos 40 e tal anos de ditadura. Só isso. Porque a mesma coisa se passa na Grécia, em que teve uma ditadura militar bastante forte. Sim, mas não teve tantos anos. Na Grécia teve desde 63. Pronto, teve 6 anos. Desde 68. Desculpa. Teve 6 anos de ditadura. E isto, a última, porque houve outras que duraram alguns meses, tentativas de pôr vários ditadores, assim como aqui existiu antes de Salazar. E também foram assassinados. Sim. Não sei, como o Sidónio Paes. Posso passar para outro lado da consciencialização política, uma sociedade, e em particular da Grécia, onde eu também estava a dizer que tem 4 mil anos de história. Que tem? 4 mil anos de história, ao Sim. contrário. E que tem é o berço da democracia. Uhum. E de que forma é que os estudantes, os jovens, aprendem? Como é que lhes chega a informação? Exato. Pronto. Uma coisa que se diz lá é que uma cidade limpa é uma cidade parada, sem coração. Isto quer dizer que... quando se tem as paredes limpas, apenas se olha para a cor das paredes. Se elas estão cheias de cartazes, que é o que acontece em todas as cidades da Grécia, é que só no caminho de casa para o metro é bastante fácil ler 20 páginas ou 20 posters diferentes com texto e com opiniões diferentes sobre o sistema. E só a partir daí vê-se que é fácil chegar à informação. Depois existem muitas, muitas ocupas com valor político, não apenas ocupas de, com residentes lá dentro, mas uma ocupa como um movimento político. O que mais? Mas existe. A aproximação ao teatro? Sim, também há. Também é uma diferença substancialmente grande, sim, em relação, sim, ao Portugal. Lá o teatro é, tem uma relevância enorme na cultura deles. Ir ao teatro é algo normal, não é algo excepcional. As assembleias populares são teatro, não é? Os próprios anfiteatros são criados primeiro para discutir assuntos da comunidade. Não percebi. Isso. Ou seja, o que estás a tentar dizer é que uma Assembleia Popular acaba quase por ser uma representação do anfiteatro grego do teatro. Quando começas, quando discutes os assuntos, perdi-me, peço-vos desculpa. Faz mal. Mas sim, também existem muitas Assembleias Populares. Agora, com este movimento dos indignados, a Praça da Constituição, a Praça Sintagma, esteve ocupada não sei quanto tempo. Não sei mesmo. E apenas saíram de lá pela força. Outra vez a polícia apareceu e fez o trabalho deles, à maneira deles. Fartou-se de abrir cabeças e de pôr gente no hospital por intoxicação química, mas tiraram de lá toda a gente. E se passassem por lá, num dia normal, estavam sempre a partir de 60 mil pessoas, constantemente, na praça. Houve assembleias com 15 mil pessoas. Não peçam para dizer como é que foi organizado. Foi uma coisa sem votos, com discussão exaustiva de cada assunto. E aconteceu, sem problema. Ou antes com alguns problemas, mas tudo se discute e tudo se ultrapassa. E a partir daí, Sintagma foi. Este ajuntamento com o Sintagma foi a grande base para levar a discussão para as ruas. O que existe agora é que em quase todos, onde? Em todos os bairros de Atenas e na maior parte, até de aldeias e de pequenas vilas e outras cidades da Grécia, existem assembleias regulares dos moradores para discutirem os assuntos do sítio, do local. Até porque nós somos mais pequenos do que aquilo que pensamos. E apenas, muitas vezes, a pessoa como apenas consegue influenciar aquilo que o rodeia. Então, porquê estar a pensar em algo de maior quando aquilo que podemos criar, aquilo que muitas vezes nos dá mais gozo criar, é aquilo que está à nossa volta, que vemos mudar. Pronto. E é por isso que existem assembleias em todos os bairros. Lá. Mas diz-me então, essa questão das assembleias a mim interessa-me particularmente. São assembleias que ainda se dedicam basicamente a organizar a contestação ou que já começam a passar para a organização da própria comunidade, sendo assim uma coisa tão generalizada? Ambas. Já ultrapassa a questão mera da contestação, não é? Ou seja, já não... Não ultrapassa, porque a contestação continua lá. São coisas que sempre foram feitas a par. Já a Sintagma... Desde os primeiros dias, não contestava apenas, criava algo. Quando houve aqui a Assembleia Internacional do Movimento dos Indignados, que foi em Lisboa, sim. Eu fui lá e estive a falar com o pessoal que estava a participar mais ativamente no movimento de Sintagma. E disseram-me que na terceira semana conseguiram arranjar casa a 5 famílias que tinham sido, ficaram sem casa por culpa dos bancos. Por isso é algo que não é apenas a contestação e textos a saírem, também é algo que se cria. Assim como tinham workshops e tinham um montão de diferentes grupos, cada grupo criava aquilo que quisesse, isso começou desde o início. Isso é algo que, na forma de organizar deles, é bastante normal. Por exemplo, se tu fores uma ocupa, se quiseres criar alguma coisa, vais à reunião geral e dizes, olha, eu quero fazer isto ou aquilo, quero dar aulas de português ou aulas de grego para estrangeiros. O que é normalíssimo numa ocupa, digo eu. Sim. Quando se começa a alargar, assim, quando começa a sair das ocupas e a ser a forma de gestão na rua, a mim traz-me boas sensações, pelo menos, não é? Uhum. E o que é, digo eu, engraçado é essa questão da contestação ir a par com a da criação. Sim. Não é? Ou seja, das coisas não se limitarem, como ainda acontece aqui, às assembleias serem quase um coletivo ativista que ataca várias questões que tocam toda a gente, mas não propriamente no sentido de criar alternativas ou de resolver problemas de uma forma tão concreta como arranjar habitação para 5 famílias que foram despejadas por causa da ganância da banca, não é? E pronto, é isso. Acho que é uma coisa lindíssima que está a acontecer, eventualmente, parece-me, pelo que tu disseste, na Grécia, que é essa generalização da organização assembleária, não já como só apenas um coletivo de contestação ao regime, mas como já uma alternativa a ser criada na prática, não é? Deixa-me só interromper aqui, que é... Pronto, eu não tenho grande experiência de nem tanto otimismo em relação à organização de assembleias, pelo menos com a experiência que tenho vivido. Experiência um bocado pairante, porque não, realmente não estou envolvido em nenhuma assembleia de indignados. Mas uma das coisas que me chama bastante a atenção e que me chamou bastante a atenção em algumas questões que foram levantadas aqui nas assembleias tem a ver com duas palavras que são usadas constantemente nas assembleias cá, que é legitimidade e maioria. Ou seja, estás constantemente a pensar se tens legitimidade para fazer o que quer que seja, e para teres legitimidade precisas de uma maioria que tens que atingir. E que para mim vai completamente ao desencontro da ideia de arranjar casa para 5 pessoas ou 5 claro. Famílias, que é uma coisa mil vezes mais importante do que estarmos a falar de termos abstratos de massa. Sim, sim. Isso de discutir palavras faz no começo, penso eu. Depois, a partir daí, tem que se criar alguma coisa. Não é? É por isso que as pessoas se juntam, é para criar, não é apenas só para discutir. Se discutirmos, morremos a discutir. Mas a grande questão é que a maior parte das vezes tens o próprio poder político a ridicularizar o facto de tu, ou o poder político a formar a opinião perante as massas, ou seja, os chamados formadores de opinião, sim, sim. A criarem a ideia de que arranjar casa para 5 famílias não é... não tem valor, ou não tem, sim, sim, sim. Não é representativo sequer. Claro. O que é uma coisa completamente absurda. Porque... Mas isso é o trabalho deles. Exatamente. Não é? É por isso que eles vivem. Sim, é para ser filhos da puta. O grande problema é que tu tens a apropriação das mesmas palavras que eles utilizam em assembleias populares. Pronto. Ou seja, tens exatamente o mesmo jogo a querer ser jogado e é simplesmente uma disputa de forças. Uma das coisas boas que trouxe penso que trouxe todo este movimento dos indignados e das assembleias que criaram, foi que levou pessoas que se calhar nunca tinham discutido abertamente com pessoas que não conhecessem as suas ideias, né? Quer estejam certas ou erradas, que sejam mais à direita ou à esquerda, por aí. E então criou, forçou essas pessoas que queriam participar, porque todas elas que participam não foram obrigadas, foram lá porque queriam mesmo aprender alguma coisa e ensinar. E essa, esse foi o grande ganho que trouxe. O facto de se utilizarem algumas palavras que são comuns aos críticos de televisão durante as assembleias, isso é apenas porque penso eu que as pessoas que lá estão a participar estão a fazer um esforço para aprender e um esforço para tentar mudar a mentalidade. Pelo menos estão dispostas. Sim. Pois, isso era o que eu ia dizer. A grande força e a grande fraqueza das assembleias populares é exatamente o facto de estarem, felizes ou infelizmente, dependendo da perspectiva, não é? Cheias de pessoas que acreditam que os jornais dizem sempre a verdade e que têm uma quantidade de conceitos incrustados, como cidadania, como maioria, como legitimidade, que provavelmente só nestas práticas é que começam também a questionar, não é? Uhum. E para mim a generalização, que é uma coisa que a generalização da organização desta gente em assembleias, ou seja, ninguém pensa agora em formar um partido político, não é? Quem se chateia numa terra qualquer convoca uma assembleia popular, não é? Onde, tecnicamente, depois umas funcionam mais orientadas para o consenso, outras funcionarão mais orientadas para as maiorias, mas onde pelo menos toda a gente tem direito à palavra, ou seja, é um upgrade que me parece que está a começar a surgir e que pode ser uma coisa engraçada. Eu acho que possivelmente pode ser um upgrade, mas se não for num campo meramente político, ou seja, se for num campo efetivo da construção. A questão é que de repente a Assembleia Popular tornou-se também um... Pá, não sei, estás habituado a importar modelos, não é? E de repente vês na televisão como é que a coisa funciona em Espanha, então vais dizer, ok, vou levar uma caixa de cartão, porque dormir na rua é fixe durante um par de noites, e pronto, os gajos funcionam com um modelo de organização que é composto por uma série de normas que existem, mas na realidade parece que há uma dificuldade em ultrapassar o espectro político, não é? Meramente político. Eu acho que isso vem com o tempo, não é? Se tu não aprendeste o abecedário numa semana, não é? E para saber escrever é preciso saber o abecedário. E muitas dessas pessoas ainda estão nessa fase. E nós? E nós também. Toda a gente está sempre numa fase de evolução ao longo da vida. Mas há muitas pessoas que apenas querem começar a evoluir, a pensarem de forma diferente àquilo que vê durante todos os dias, mais tarde. Pronto. E tem que começar do zero. Até conseguir criar algo bom, leva tempo. É esperar para ver. Ou não. De qualquer forma, reposicionando a coisa na Grécia, a gente não se acredita em tudo que lê nos jornais, acredita-se em algumas coisas, basicamente naquelas que nos dão jeito, a gente acreditar-se. E uma das coisas que eu li há pouco tempo é que há uma grande organização, por exemplo, já de ligações diretas de contadores de luz, ligações diretas de água, que são feitas já assim, né, que partem dessas relações de vizinhança, assembleárias ou não, não é? Pode até ser uma coisa quase individual, mas que depois, estranhamente digo eu, num país que tem uma central sindical como nós temos, estranhamente tem apoios jurídicos, por exemplo, dos sindicatos, para quem faz esse tipo de manobras que aparentemente são ilegais. Porque na Grécia... Sim, quer dizer, é o que eu te digo, acreditando no que sai nos jornais cá. Mas espera aí, a ver se entendi bem. Estás a dizer que na Grécia, que o pessoal está com dois microfones apontados à boca agora. Ia fazer um cigarro ao mesmo tempo. Estás a dizer que na Grécia esse movimento de indignados e não, não, não, não, é, não, é, não é uma cena mais local, prática, não garanto sequer que seja de decisões assembleárias. Sim. Há é um movimento forte de pessoas que deixam de conseguir pagar a luz, a quem lhe cortam a eletricidade, não é? Que depois vão fazer a ligação. Pois, isso até tem piada a dizer, porque agora, há coisa de 2 meses, foi instaurado um novo imposto sobre o terreno e a habitação, que vem com a conta da luz. Não é? E chega a valores de que, por exemplo, tu tens um apartamento com um T1, é? Ou um T2, e chegas a pagar 700€ num ano, 1000€ só de imposto. E então o pessoal começou-se a juntar e criaram-se conversas logo no dia a seguir a eles anunciarem isto na televisão. O pessoal começou a ver o que é que podia fazer legalmente para contrariar esta medida e o que é que podia fazer caso a medida fosse instaurada, o que é que podia fazer contra a medida, sem ser legalmente ou não. Isso aí dá-lhes igual. Sim. E então, das muitas conversas que houve, espalhadas pelo país, houve alguém que ensinou e fez um cartaz sobre isso, como desligar o contador e ligar diretamente, não sei, a um candeeiro da rua, onde quiseres. Sim. E pronto, é por isso. É prático. Pronto, e fazendo outra vez o paralelo àquilo que vivemos cá, é um bocado... Honestamente, eu acho que vivemos uma ditadura cívica. Ou seja, uma ditadura onde o civismo é um valor absoluto e inultrapassável. E então, neste sentido, há uma confiança no funcionamento social das estruturas. Então, o que te acontece é que crias uma terra de chibos em que o vizinho chiba o vizinho, se for preciso, se tiver um pequeno problema com ele, ainda mais rápido é o processo. Se ele puxar a luz da rede pública, porque ao mesmo tempo ele alega que está a pagar uma rede pública. Sim, sim. E pronto, e nesta questão de criação de impostos, acho que toda e qualquer estrutura social, política... Sempre se dedicou a criar impostos novos. Sim, tem que arranjar dinheiro de alguma forma. A questão é se tem pessoas que obedecem ou não a esses impostos que são implementados. Claro. E eu, pessoalmente, tenho uma pequena teoria, que é de... Acho que só irá haver um motim a larga escala em Portugal quando aumentarem o IVA do vinho. O IVA do vinho? Sim. A partir do momento que o pessoal tiver dinheiro para comprar vinho, vai haver merda. Só não há merda no Minho, onde há ver tinto para toda a gente com fartura no quintal de cada um. De resto, vai haver merda. Campanha pelo aumento do IVA no vinho. Já. Esta rádio tem que fazer um jinglezinho. Para 50%. Para 50%, assim no mínimo. Já que é para haver revolta, que seja já assim a esse nível. A gente roubou o programa às meninas. E vamos devolvê-lo. Era isso que as meninas estavam aqui a conferenciar. Então, os ouvintes. Da escassez da música. Da escassez. Ok, botem música. E nós temos aqui o pacote de músicas das bandas que tocaram na Casa Viva, no Benefit, para angariar guito, para ajudar o pessoal que foi detido em dezembro, e que teve que pagar 2000€. Mandem notas para a Casa Viva. É um apelo a mandarem notas endereçadas à Praça do Marquês, número 167. Mandem notas de 20€ disfarçadas em papel químico, porque senão irão ser desviadas pelos carteiros. E pronto, ficamos à espera. Podem ser falsas, têm que parecer autênticas. Obrigado, Jorge, por ter estado aqui lá connosco. Obrigado, até já. está baixinho. Tira-lhe, eu não estava para a minha. Tira o microfone. Não, está aí. We'll be right back. to live in a terrace farm. The buffalo bread and the silk for mine. And what a proof I can play my sign. Maybe win a bag, I'll win a fight. I'm living my damn house all in super jam. My heels the bread with my shrinking food. There was a man had his rifle near San Diego Prime. Oh, so it's Caribbean. So it was a pleasure born of mine. We'll be right back. A história do Viagra é verdadeira? Ah, é. Ah, isso foi o da Ucha, o capazão da Ucha, tomou mas foi verdade. Tomou tinha umas mulheres. E depois disse que ia andar sempre preparado e tomou uma vinagre depois o olho. Não sei o tema dela. E depois para atirar, viu-se e viu a guarda e tiveram que lá cortar para ir na urna, que senão ia com aquele coitadulho do alto. Foi verdade. Ora, está com um bocinho, bem, sabe. A nossa inspiração nós, inventou-se a imunidade por nós. Cruz, cruz, cruz, cruz, cruz, cruz. Thank you. Alguém teve a ingrata oportunidade de ler estes contos na sua forma manuscrita, disse-me face to face que gostava de acreditar que fosse o autor. Explicou-me que se notava claramente que era uma voz masculina que estava por trás de todas as minhas palavras, pois que era tratado com uma cuidado e riqueza de pormenor, presa dos homens que das mulheres. Como se eu conhecesse mais um do que o outro, que implicaria uma só forma tal acontecer, os elefantes são os animais que melhor conhecem os elefantes, e para bom entendedor, deve bastar. Pois, pensei eu, se eu utilizar o argumento possível da minha generosidade, iria então interessar mais a presa dos outros que o meu próprio, e por isso predisponho naturalmente para uma maior atenção ao meu interlocutor por excelência, aos homens. Resta-me de boa fé supor antes de tudo isto que a escrita realmente não tem sexo. Eu por mim escrevo como sei, vendo como sei, sinto como sou, procuro com grande discernimento contra a minha liberdade. Tento não prejudicar ninguém, não me deve exigir mais do que isto, nem tentar julgar-me. Como sabem, tais atitudes destinam todos a qualquer um e a solução acaba por ser emigrar, e melhor ainda se o fizermos com o estatuto de turista, que ainda não é profissão. Outra, ainda na sequência das coisas de liberdade a conquistar, a fazer, a usufruir em seu ano, é preciso que releve mais uma questão. Já várias pessoas em quem confio, não obstante, me têm perguntado porque é que eu não quero assinar com os meus trabalhos com o meu nome verdadeiro, porque é que não dou a cara. Bom, dar a cara mais do que através da escrita parece-me um bocado difícil, será então interrogo meu por eles, porque faço escrita pornográfica, mas que é isso, a pornografia ou voz, ou poucos que fudeis todos os dias. O que eu faço na verdade é literatura, sem género, sem rede, sem falsas modéstias ou orgulhos, pelo menos tendo para lá disso, ninguém tem de saber quem sou, o que faço com os meus dias, quem amo, quem odeio, nem sequer o que é que penso acerca do que eu próprio escrevo. Algo mais que me apeteça dizer, entretanto, escrevê-lo, ei, tenho amigos, conhecidos, amor, gente que me escuta discretamente, esta lógica em questão e não há outra. Enfim, escrevi por todo lado aparece sexo, alguém dirá, é verdade, sabem porque simplesmente que eu acho que gosto de sexo, acho sexo uma coisa fantástica, estranho, acho antes que haja tanta confusão, à falta de uma coisa tão simples, já que todos nós, de uma forma ou de outra, somos risíveis. A maior parte das minhas amigas, a propósito, têm revistas pornográficas em casa, ficam úmidas enquanto as desfolham, geralmente devagar. Por mim acho natural, acontece-me o mesmo, nunca pensei ir por isso a um psiquiatra ou similar, talvez porque sei que no fundo foder é melhor que fugir. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem por isso. Tudo aquilo que não passa nada. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. Temos connosco o Tiago Afonso, que esteve na Grécia há 3 anos, certo? E que acompanhou, em particular, a ocupação da universidade, das faculdades em Atenas, e que nos faz falar um pouco sobre essa altura, esses há 3 anos, o que é que se passou. Mas vou passar a palavra ao Tiago. Eu fui parar à Grécia um bocado por acaso. Eu estava em casa, tinha acabado de receber um pagamento de um trabalho e um amigo chegou, disse que ia para Atenas 3 dias depois, e eu, como tinha aquele dinheiro de lado, comprei uma viagem e mandei-me. A nossa estadia lá passou por ficarmos em casa de contactos desse meu colega, José Soeiro, e de certa forma foram contactos privilegiados, porque nós sabíamos mais ou menos antes tudo o que se ia passar, porque tínhamos uma espécie de sistema de informação que nos avisava. Portanto, eu pude chegar a tempo às assembleias dentro da universidade X e Y, quando elas iam a acontecer, o que foi uma grande vantagem, né? Para mim foi uma grande surpresa quando cheguei à Faculdade de Arquitetura, que é no centro, em Exárcia, uma das principais, o Politécnico, um dos pontos principais de maior contestação e cuja ocupação durou mais tempo, e deparei-me logo com uma assembleia aberta com professores, membros do corpo, não só do corpo docente, mas até contínuos, membros da escola toda, em assembleia aberta com alunos. Na altura achei uma certa piada, porque estava tudo aos berros e parecia ser normal. Comecei aí a fazer os meus primeiros contactos, sempre no intuito de ter o máximo de versões de explicações para aquele fenómeno, para aquele levantamento popular. Eu, só para contextualizar, no dia 6 de dezembro de 2008, um polícia assassinou um jovem, atirou o Alexis, um jovem de 16 anos. E eu, mais ou menos um mês depois, fui parar a Atenas, portanto, ali para os dias 5, 6 de janeiro de 2009. Seguido à morte do Alexis, houve um levantamento por toda a Grécia. A principal questão era a violência policial e o nível de repressão que se vivia na Grécia, sendo que esse motivo rapidamente se alastrou à reivindicação de questões de ordem social. Eu lembro-me, na altura, ter estabelecido um paralelo enorme com Portugal a vários níveis, desde o nível de vida, que é pouco diferente, até às distribuições do poder parlamentar, se quiserem, que é exatamente o mesmo tipo de esquema. E pronto, cheguei à conclusão, inclusive comprei um livro de história sobre a Grécia para tentar fundamentar-me um bocado melhor, e a ideia que eu tenho é que 48 anos de fascismo, como nós vivemos aqui, é muito tempo. E as pessoas habituam-se a não falar, habituam-se a não pensar alto, habituam-se a não reivindicar, a não lutar os direitos. A história da Grécia é muito diferente. É uma história que o século XX foi quase todo com guerras, foram dos poucos países que conseguiram expulsar os alemães na Segunda Guerra Mundial, que tiveram uma resistência super ativa, mas depois essa resistência tinha sido alimentada pelo Partido Comunista Grego, que por sua vez estava a ser apoiado pela União Soviética. Mal acabou a guerra, já ligações à oligarquia, que ainda hoje mantém o poder na Grécia, fizeram uma guerra contra os comunistas e foi um massacre e prisões consecutivas imensas, o partido foi proibido. Depois tiveram guerras com a Turquia, com mudanças de linha de fronteira, de deslocalização de populações. Não sei se sabem, mas tanto a Grécia e a Turquia são os dois maiores exércitos da Europa, porque são países que têm no seu historial uma espécie de preparação para a guerra. Pois, nos anos 60... entrou aquilo que se chamou a ditadura dos coronéis. Foi uma ditadura relativamente curta, porque no início dos anos 70 houve uma revolta que começou exatamente nesta universidade que eu há bocado estava a falar, no centro, em Exárcia, e que primeiro por ter tido uma reação do exército muito violenta, há um episódio de 23 pessoas atropeladas por tanques que marcaram de tal maneira aquele povo, que a reação foi no sentido da ditadura cair. Pronto, eu acho que tudo isso se revê na forma como os gregos reagem ainda hoje. Estão habituados a lutar, estão habituados a reagir, estão habituados a não ter medo da morte. Há 3 anos, quando estiveste na Grécia, em particular no Politécnico de... não fico sem o nome. Exárcia. A maior contestação, ou melhor, a contestação era sobretudo dos estudantes universitários, numa consequência da morte do Alexis às mãos da polícia, né? E uma denúncia sobre a repressão policial. Estás a abanar com a cabeça, não é bem isso? Não, desculpa. O Alexis era um estudante do ensino secundário e um dos fenómenos foi exatamente a saída em massa e o nível de politização dos alunos do secundário. O que ainda é mais estranho, porque as diferentes associações de esquerda, os grupos anarquistas e mesmo o Partido Comunista têm muita força dentro das universidades. Existem correntes muito fortes de influência destas, os grandes debates são tidos entre estas facções, digamos assim. Na escola secundária, que para mim foi uma surpresa enorme, eu percebi que não era um fenómeno tão comum como isso. É uma diferença muito grande com os nossos estudantes, não é? Para já aproveito para contar o episódio que aconteceu, que é de estar a falar para um grupo de gregos sobre a situação em Portugal e descrever-lhes o que era a praxe. E eles riam-se e respondiam-me que isso existia na tropa e que não acreditavam em mim. As realidades são mesmo muito diferentes. O tipo de preocupações nas universidades sentem-se que são preocupações sobre o futuro do país, sobre o futuro deles, sobre como é que vão conseguir trabalhar, sobre o preço do leite, sobre questões muito práticas, não é? E cá em Portugal já há muito que as contestações dos estudantes prendem-se só com as propinas, que eu acho muito bem que lutem, mas que existe uma espécie de separação da vida social e da vida política e uma não interferência que para mim faz parte de uma escola de direita. exatamente. Como estava a dizer, o que eu achei mais fantástico foi fartei-me de falar com jovens de 15 anos, 16 anos, no meio das manifestações, e nenhum deles me respondia à toa, nenhum deles me dava uma resposta fácil e redutora, tipo, estou aqui porque sim, ou não sei o quê. Todos tinham argumentos muito elaborados. Todos sabiam exatamente o que é que estavam ali a fazer e o que é que estavam ali a defender, e isso marcou-me bastante. Mais tarde, em relação àquilo que se passa hoje em dia, a contestação já na altura teve apoio de alguns sindicatos. O fenómeno que se passa lá é que a central dos sindicatos, a intersindical de lá, é dominada pelo PASOK, que é o Partido Social Democrata de lá, o equivalente ao nosso PS. Quer dizer que centralmente os sindicatos estão bloqueados, depois agem individualmente. Pronto, então, desde o início, que nomeadamente os sindicatos dos professores e de pessoas ligadas à educação aderiam às manifestações e às greves. O apoio, apesar de aparentemente ser liderado pelos estudantes, estendia-se, quer dizer, nesse mês de dezembro em que o Alexis foi morto, havia senhoras que não tinham idade para sair de casa, mas atiravam vasos pelas varandas, não é? Tipo, a adesão foi desde o início muito grande e muito abrangente. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Outra coisa é, de facto, a forma como os gregos se organizam. E a organização vê-se a todos os níveis. Como estava a falar, vê-se nas universidades, onde se fazem assembleias de um nível democrático extraordinário. Até à forma e à massificação das manifestações e à adesão às greves. Pronto, eu acho que há realmente uma relação com essa história da Grécia, e os fenómenos que hoje em dia se começam a verificar são incríveis. Por exemplo, o que está a acontecer agora é uma fuga para o campo. Portanto, as pessoas da cidade estão a começar, toda a gente que tem um cantinho de terra estão a ir para a terra, voltar a plantar, voltar a pensar numa filosofia de cultura, de subsistência e cultivar o mínimo. Outra coisa que estão a criar em alguns sítios é um fenómeno que também já foi posto em prática em Barcelona, é uma espécie de moeda virtual que serve, digamos, como um ticket de troca direta. Portanto, eu vendo batatas, dou as batatas e dou-me dois daqueles tickets que eu sei que tenho X sítios onde eu posso trocar por outros serviços. E estão assim a fugir ao sistema económico e estão a criar pequenas comunidades que andam, pronto, mesmo lojas e não sei o quê, que têm o sistema misto. Portanto, aceitam euros normalmente, como aceitam aqueles stickers de troca direta. Portanto, é nestas situações que as populações se revelam, não é? E a falta de liberdade sempre fez despertar a imaginação. Falaste do nível democrático extraordinário que viste nas assembleias, nas faculdades. No entanto, a Grécia neste momento tem um governo que é tudo menos democrático, não é? Não foi eleito, foi imposto pela famosa Troika. E a repressão da autoridade, das forças policiais, não diminuiu, apesar de toda uma contestação que já vem de há muitos anos, em particular depois da morte do Alexis. Talvez um pouco em jeito de fecho desta pequena conversa, o que é que tu, do que conheces, vês que está a acontecer na Grécia, para além do que já falaste de uma uma sociedade de paralela, digamos, de regresso ao passado, à terra e à fuga ao sistema capitalista, não é? De certa forma, e ou toda a forma. Eu acho que efetivamente é muito grave este governo técnico, lá como é que se chama, um governo que não é votado, que não é escolhido pelo povo grego, mas de certa forma acho que na realidade sentiu-se por apenas mais um agravamento da austeridade, como já se tinha sentido antes. Portanto, apesar de ser simbolicamente muito grave, acho que as políticas seguidas pelos dois partidos maioritários na Assembleia Grega não diferem muito das políticas que estão a ser seguidas agora. E acho que o povo tem noção disso. Noção que este governo técnico é, como quem diz, não tenham ilusões, o governo não pode cair, o sistema é este. A forma como os gregos se organizam nas faculdades está muito distante da organização dos partidos e da forma como eles funcionam. E eu não sei se efetivamente se a Grécia está muito menos democrática agora do que estava há 2 anos. Polícia é um problema mais profundo. A polícia foi criada durante a ditadura dos coronéis, é uma espécie de polícia política, com toda uma estrutura criada no sentido de ser uma polícia de ditadura, e estruturalmente nunca foi modificada. Portanto, fazem coisas terríveis, é de uma violência. Eu dou um exemplo sempre de um caso que aconteceu há 2 anos, que foi duas raparigas de 18 anos que numa ilha turística foram apanhadas com um bocadinho de haxixe. Na mesma noite, 10 polícias entraram pela casa da família nas suas cidades natais, partiram a casa toda à procura de droga e mantiveram-nas sob vigilância restrita durante 2 anos. O nível de violência é diferente. A dada altura, na Assembleia, queriam aprovar uma lei proposta pelo partido de extrema-direita, que era quem andasse com camisolas com gorro, era uma desculpa para ser levado para a esquadra. E o que acontece lá, quando alguém é levado para a esquadra, ninguém sabe. Só se sabe que depois aparece 5 ou 6 dias com vontade de não se meter em mais nada e tratar da sua vida. O tipo de perseguição que é feita, principalmente no meio estudantil, é como em todo lado. A polícia muitas vezes tem máquinas fotográficas e vão atrás das fotografias depois. Por isso depois as pessoas estão em casa a jantar com a família, entram-se a polícia lá dentro, levam-nos e são presos, espancados, até irem a tribunal, e depois alguns têm que cumprir penas absurdas. Muitas vezes sem acusações formadas, só com... basta um polícia chegar e dizer: é ele, eu vi, e testemunhar que já constitui como prova, e pronto, isso acontece da forma mais aleatória possível. Pronto, em termos policiais é um país quase terceiro mundista, e este governo técnico de certeza que não vai ter nenhuma sensibilidade especial a esse nível para mudar a estrutura da polícia. Acho que as pessoas vão continuar a lutar com a imaginação, vão arranjar novas formas de luta, o que não quer dizer que não continue a haver violência nas ruas, mas eu acho que as formas mais eficientes ainda vão ser agora inventadas. É tudo uma democrático, pois é, democrático. Acho que sim, isto é que é democracia. É. É, eu acho que 35 anos de uns a roubar já chega, vamos dar a vaga a outros, eu acho que sim. É tudo democrático, pois é, democrático. Sabe uma coisa que está a acontecer agora na escola da minha filha, que está no 7º ano? Chegou ao ridículo da professora para as fichas de formativas que os miúdos têm que pagar 800 por cada ficha formativa. Sabe o que é que eu vou fazer na segunda-feira? Minha mulher está desempregada, eu vou oferecer uma resma de papel para a turma. Ofereço. É tudo democrático, pois é, democrático. Ó, filha, a gente não paga. É? Pois, a gente faz como aqueles dos bancos que roubo, depois vão para casa, também não pagam. É tudo democrático, pois é, democrático. Poxa, Deus me livre, justifica-se um aumento como foi desta vez? O nosso passo foi quase 6 euros. O aumento? O aumento por mês. É tudo democrático, pois é, democrático. Nós temos 485 euros de ordenado mínimo. É tudo democrático, pois é, democrático. Então, eu sinto, como português, eu sinto que estou a ser roubado. Porque eu tenho que pagar uma crise que foram outros que a causaram, por roubo. Democrático. É tudo democrático, pois é, democrático. É tal democracia que eles fizeram. Chega, estou cansado de sacrifícios. Por acaso foi um amigo que ia para a Grécia 3 dias depois. Também mais alguma coisa te levou e motivou para ires lá? Eu sei que foste lá fazer um filme. Queres falar um bocadinho disso? Pode ser. Eu faço filmes, nomeadamente faço documentários e muitas vezes sobre temas que me interessam, que me motivam, nos quais eu milito de alguma forma. Levei uma câmara comigo e tentei, tinha como ponto de partida filmar aquilo que não se via cá. E cá na altura as imagens que chegavam mais eram imagens de luta na rua e de confrontos com a polícia e partes da cidade destruída, o caos. Então a minha intenção era poder trazer para quem eu fosse partilhar o filme algo além disso. Pronto, daí o percurso que já há um bocado escrevi um bocado, de conhecermos, de irmos às assembleias nas faculdades ocupadas, de conhecermos pessoas ligadas aos sindicatos, fomos à ocupação dos sindicatos dos jornalistas, andamos a tentar ter o máximo de perspectivas sobre o que estava a passar, porque é que estava a passar e, acima de tudo, mostrar quão, por um lado, justificado e, por outro lado, pensado aquilo era, porque acho que o principal contraste entre o que se via cá e a realidade é que as coisas não eram à toa, não aconteciam por acaso, não eram um bando de malucos que saíam a atirar pedras e coquetelos Molotov, mas pelo contrário, havia muita organização de base, muita discussão, muita preparação, muita dedicação, e foi esse lado que me fascinou, foi isso que eu tentei trazer no curto espaço de tempo que estive lá. Lembro que só estive lá 5 dias, e eu até costumo dizer que é o filme dos 5 dias, porque filmei durante 5 dias, depois tive 5 dias à espera que a companhia dos aviões me devolvesse as cassetes, e depois demorei 5 dias a montar, e tinha mesmo muita pressa. Se calhar hoje até gostava mais do filme se eu tivesse pensado melhor e tivesse tomado mais tempo para acabar, mas no momento a minha urgência era real, era pôr o mais depressa possível cá fora, partilhar com outras pessoas imagens diferentes daquelas que elas estavam habituadas a ver. O filme chama-se Leftria, é assim? Quer dizer liberdade? E se alguém que o queira ver, como é que pode fazer? O filme está disponível na internet, num site que se chama Lugar do Real, e agora não sei se é .com.org, mas pondo no motor de busca aparece, e depois tem que procurar pelo meu nome, que é Tiago Afonso. Tem lá alguns filmes disponíveis para se ver e mesmo para se fazer download. E com esta sugestão terminamos esta conversa. Obrigada, Tiago. Esta conversa hoje dedicada ao tema do nosso programa, a Grécia. Obrigado, eu. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Pode levar a uma situação de catastrófica. Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos, Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa deseado. Santo dia bateram à porta. Não abri. Não me apetecia ver pessoas. Ninguém. Escrevi muito. De tarde e pela noite dentro. Curiosamente, hoje ouve-se o mar. Como se estivesse dentro de casa. E o vento deve estar de feição. A ressonância das vagas. E a ressonância de vagas. Contra os rochedos, sobressalta-me, desconfio que se disser mar em voz alta, o mar entra pela janela. Se disser mar em voz alta, o mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. Sou um homem privilegiado. Ouço o mar ao entardecer. Que mais poderia desejar? sou um homem privilegiado. Ouço o mar ao entardecer, que mais poderia desejar? E não é tanto. Não estou alegre nem apaixonado. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. Janeiro. Todo santo dia bateram à porta. Não abri. Não me apetecia ver pessoas. Ninguém. Escrevi muito tarde e pela noite adentro. Ninguém. Escrevi muito tarde e pela noite adentro. Ninguém. Ninguém. Curiosamente, hoje ouve-se o mar como se estivesse dentro de casa. E o vento deve estar de feição. A ressonância da vaga contra os rochedos sobressalta-me. Desconfio que... Desconfio que... Se disser mar em voz alta, o mar entra pela janela. Se disser mar em voz alta, o mar entra pela janela. Se disser mar em voz alta, o mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. O mar entra pela janela. Hoje a Casa Viva criou a Caixa de Resistência. Em dezembro último, a polícia grega prendeu 19 pessoas. Um ano antes, em novembro, a polícia portuguesa prendeu 42 pessoas. Foi-lhes instaurado um processo judicial, apesar de libertados horas depois. Acusação invariável. Desobediência à autoridade. Motivo real. Manifestação de opinião. De repúdio pela morte do jovem grego Alexis, assassinado pela polícia 3 anos antes, e de contestação à Cimeira da NATO em Lisboa. Estes são meros exemplos do que tende a regularizar-se no nosso mundo, no nosso tempo. Mas apenas queremos falar aqui do lado pragmático da questão, o que tem a ver com dinheiro, necessário para enfrentar custos de tribunal em cada caso instaurado pela censura. Que não se fica pela detenção de pessoas em manifestações, passa também por processos de despejo, como o que o CCL, Centro de Cultura Libertária em Almada, teve de enfrentar há pouco tempo, de causas ideológicas que preservam individualidade, dignidade e liberdade, aquelas que existem fraternidade e solidariedade, a bem da igualdade. Por isso, e para isso, a Casa Viva criou uma caixa de resistência, que passa a receber uma parte dos donativos de cada concerto ou iniciativa na casa, o que não impede que a casa não continue a acolher benefícios exclusivos por causas em particular, como este de 13 e 14 de janeiro de 2012, para apoiar o pessoal recentemente detido em Atenas, para angariar uns guitos à imaginação, ajuda, sandes, bolos, bebidas, t-shirts, pins. A Caixa está sempre disponível para aceitar donativos, para os poder desembolsar quando justificável, e que nunca nos falte resistência. time, a change of state of mind. demónios com três pés. Tic-tac, bric-a-brac, vaga bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em nove raios de sol quando chove. Tic-tac, bric-a-brac, vaga bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em oito. Chiu que levas um açoite. Tic-tac, bric-a-brac, vaga bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em sete magistrados de Babete. Tic-tac, bric-a-brac, vaga bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em seis brigadeiros e bons reis. Tic-tac, bric-a-brac, vaga bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em cinco porrias de ornitorrinco. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em quatro perucas do seu teatro. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em três miçangas de cada vez. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em duas escadas às arrecuas. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda no nada mal cheiroso. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Este manfio manda em zero coisas que eu ainda quero. Tic-tac, bric-a-brac, vai dar bem ao cão, mas em mim não mandas, não. Espetáculo, viu? Antes de nos despedirmos, temos. Estou, está ligado? Está a ouvir? Antes de nos despedirmos. Não, as meninas da rádio vão se despedir. hoje temos uns comentários, temos uns conselhos, umas sugestões para vos fazer. Começam hoje, hoje domingo, logo às 9 horas, aqui na Casa Viva. Temos filmes de panquecas, os filmes estão do Festival de Cannes, The Tree of Life, de Terrence Malick, e The Skin in a Living, que no original é La Piel que Habita, de Pedro Almodóvar. Isto é às 21 horas, na Casa Viva, na Praça do Cais Pombal. No Gato Vadio, às 22, também há cinema. Tudo o que sempre quis saber sobre sexo, de Woody Allen. Quarta-feira, 8 de janeiro. Há concertos na Casa Viva e temos as bandas Leprof e The Skids, e os Agentes do Caos e outra banda chamada Nome. No Muro, às 21, há um debate para recordar a luta dos trabalhadores de 1934, 18 de janeiro, que foi a última grande greve geral contra o fascismo que então se instalava. E é nesse debate que temos também refletir sobre as diferenças e semelhanças com a situação de hoje. Teremos a presença de amigos do sindicato de Tremos, o Muros, o nosso também, com certeza, mas no sentido estou a ler o... Estou-me aqui a dar um stop, não se passa nada, é só um stop. Então também serão amigos do sindicato dos sítios vários do AIT. O Mudas serve uma sopa, tu contribuis com o que quiseres. Agora sim, há som. Tive. Será necessário reiniciar a agenda cultural sugestiva? Peço desculpa aos ouvintes. Comecemos com as nossas sugestões logo. Às 21, na Casa Viva, temos filmes e panquecas. Os filmes são do Festival de Cannes, de Tree of Life, de Terrence Malick, e La Piel que Habito, do Pedro Almodóvar. Às 22, no Gato Vadio, desculpem. Sim, às 22, no Gato Vadio, na Rua do Rosário, 281, também há cinema, tudo o que sempre quis saber sobre Pedro... Desculpem. Tudo o que sempre quis saber sobre sexo, de Woody Allen. Quarta-feira, concertos na Casa Viva, com as bandas Leprof, The Skids, Agentes do Caos e Nome. Também na quarta-feira, às 21, o Musas, na Rua do Bom Jardim, 998, promove um debate para recordar a luta dos trabalhadores no dia 18 de janeiro de 1934, que então realizaram a última grande greve geral contra o fascismo que se instalava. A conversa pretende também refletir sobre as diferenças e semelhanças com a situação de hoje e terá a presença de amigos do Sindicato de Ofícios Vários da AIT. O Musas serve uma sopa, tu contribuis com o que quiseres. Se puderes, traz também uns petiscos. E avisa, por favor, os amigos que achas que queiram vir. Quinta-feira, a Sul, em Setúbal, na COSA, na Rua Latino Coelho, número 2, há... Às 21 horas passa o último filme da trilogia de Carlos, de Olivier Assayi. Sexta-feira, 20 de janeiro, no Porto, na Casa Viva, há um benefício para ajudar o Musas a pagar as despesas de um despejo que lhe foi interposto, que lhe puseram. Mas para saberem mais sobre o assunto, apareçam no dia 20 de janeiro, na sexta-feira, aqui na Casa Viva. Começa às 20 horas, tem uma série de bandas que ainda não estão confirmadas, mas... Perdão, as bandas já estão confirmadas, sim senhor. E são... The Last... Não. Sim, The Last Internacional, mais Freedom. Também na sexta-feira em Setúbal, a COSA... Perdão, o Quila Cancra comemora os 4 anos de ocupação. E tem concertos que se prolongam no dia seguinte. Concertos e coisas várias, não é? Tem um programa que podem consultar na internet se puserem o motor de busca Quila Cancra. Mas, no entanto, antes de mais, aconselho-vos a que consultem a agenda do indimedia.pt www.indymedia.org, onde poderão sempre ter mais atualizado ou alternativo da programação que vai acontecendo no país. Sobre o assunto, ainda temos como sugestão, no sábado e no domingo, na Aldeia das Amoreiras, a Vingança do Porco Preto, uma oficina de chouriços vegetarianos. Sábado, na Casa Viva, há encontro da Assembleia Popular pelas 15 horas e à noite, pelas 22, faz humor comigo um projeto das jovens estudantes de cinema. Estão aqui a rir-se. Se querem partilhar alguma crítica do que. Estou só a ouvir a programação. Estamos só atentos à programação. Talvez voltaremos para a semana, o que achas? Sim, voltaremos para a semana. Vamos entrevistar alguns membros do Musas que vão estar aqui a contar o seu mais breve acontecimento. E então nos despedimos com uma musiquinha. Espero que se tenham divertido e que tenham gostado. Até para a semana. Divirtam-se. Acompanhava o olhar vazio. é que és, ó cabra do caralho? Quem és tu, seu filho da puta? Quem é tu que és, ó mula da merda? Amor! Havias de morrer, puta! Vai! Filho da puta! Ganho de corno! Quem é tu que és, ó cabra do caralho? Amor! Chama a boa, chama a puta que te pariu! Até pode chamar o teu pai, o caralho. Chama tudo quem quiseres. Posso usar com o que está a falar? Sai a puta da merda, também tu. Havias de morrer. Sai para quem está a falar? Sai, sai, sai. Para quem? É para a vaca da merda, sua filha da puta. Seu cavalo. Tchau aí. É o boa, é. O boa é na pizza. Sua égua do caralho. Você já vai ver que é, meu. Ó, oh, vaca. Olha aqui, eu telefone. Está aqui um filho da puta a chamar nomes. Não sei quem é. Sei eu. Chama-se o pai. Ó, corno. Mas o que é que está a falar, pá? Ele está a falar o caralho. Essa merda, caralho. Puta que pariu. O que é que tu queres, caralho? O que é que eu quero? Quero que te fodas. Ah, pá, puta que te pariu. Ó, boi da merda, filha da puta. Está a falar para quem, caralho? Para ti, ó, oh, corno da merda. Aqui, pá, anda a falar aqui em casa, pá, o que é que tu queres, pá? Havias de morrer, cabrão. Ah, puta que te parei, vai-te a foder, pá. Abaixo da terra que estavas bem. Ah, pá, tu que estás, filho grande da puta. Só olha para quem estás a falar, vai-te foda, pá. Sei, ó, meu boi do caralho. Ah, quanta foda, pá. Meu corno. Anda aqui, anda, estou aqui a casa, agora arrebento os cornos. Esbarrei. Da foda, pá. Tá mal como o caralho, puta que diz quem és, caralho? Dizem o seu Paulo, caralho. Quem? O Paulo Pissas. Ai, Paulo Pissas, tu és um corno, filho da puta. Sou, ó, boi da merda. Tá foda, vá, puta que tu pariu, filho da merda. Tchau aí. Dem Fall in die Ewigkeit. Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das sterben können. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen uns die Zwischenzeit. Wir sind dann immer noch von der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein uns einzwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Oh nein, das muss nicht sein. Tiere und wir rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen und verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wie die Tiere und wir rasen durch die Lebenszeit. Here comes that rain on your parade. Segunda a sexta-feira é que são aqui cremados os cães. Cães e gatos e caralho. Olha, hoje em dia que aparece no Brasil, a gente chama a polícia para ajudar ou para prejudicar as pessoas. Tá a ver? Quer dizer, a pessoa hoje em dia não pode nem chamar a polícia, que se já chama, ela já vem a te fuderem. Querer complicar a sua vida. É isso mesmo, não tem vergonha de falar. Falo. Está tudo? Clara alegria. É mais um concerto espetacular transmitido pela Rádio Casa Viva. Um concerto a quatro mãos e dois microfones, espetacular e tudo. Continua, Clarinha. Ele chama a polícia para ajudar ou para prejudicar as pessoas, tá a ver? Quer dizer, a pessoa hoje em dia não pode nem chamar a polícia, que se já chama, ela já vem a te fuderem. Querer complicar a sua vida. É isso mesmo, não tem vergonha de falar. Falo. any recall of my damn creation. Abandon none of your first impressions. And I got set up as in a disconscious session. Look to the past to get inspiration. Move your soul forward for the next acceleration. Never live my life without any more rhyme. Don't know if chilling I got too long and I spy time. No, said that's not it, standing still. Swaps me no what I've had a time to live. But I'm buzzing. Coming with trouble, trouble, because I know how we buzz it. But it's time I wake up and we are shut down and I see you. Elastic rhythm, anti-slacker. Get up and do something. We come so far, so far, standing in the room for the chance. Anywhere for the next generation. What we are dealing with, when they're training up. No, this is not some man in a bin. Tricking the rules so we know how we're going. Time we were reaping, 20 years we've been sowing. All across you for collection line of finding. No, it's a mistake, I'll be divided. Nossa Senhora de Fátima, meu Deus, não há direito disso. Esta lei é que não está bem, meu Deus. Até uma vida de andar atrás, quem andava é a fazer os assaltos e arrastar o povinho para a estrada a roubar as malas. Não tem eles que eles têm medo que venham um tiro desandado e os foda a eles. Mas é assim que eles têm medo deles e andam atrás de nós que nós não temos armas. Não temos armas. Eu vou-te ajeitar uma arma. Thank you. mama, let's tear this damn place up. Oh, little mama, let's tear this damn place up. Oh, little mama, let me see you do your stuff. USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Room, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Trabalhar, trabalhar, dai-me a caixinha à hora, dai mais uma, dai mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. Estão a fazer uma política de merda, estes gajos, pá. Eu não sei nada para ser nada política, mas estes indivíduos ainda passam muito menos, pá. Du bist gut zu vögeln, ja das ist deine Art. Du bist gut zu vögeln, das bist du in der Tat. Du bist gut zu vögeln, ja das ist deine Art. Du bist gut zu vögeln, das bist du in der Tat. Mit dem Fernglas siehst du los, wenn ich noch nicht wach bin. Wenn die wilden Schwäne fliegen, die aus dem Norden ziehen. Du fliegst auf das Rotkehlchen, so ein süßes Kerlchen. Du erzählst dem Kiebitz einen müden Witz. Du bist gut zu vögeln, ja das ist deine Art. Das bist du in der Tat. Du bist gut zu vögeln, ja, das ist deine Art. Du bist gut zu vögeln, das bist du in der Tat. Aber dumm auf Weise liebst du ne blaue Meise. Du sagst adieu, Mamsel, kennst du deine Amsel. Elster ist für dich wie eine Schwester. Sogar mit dem Wunschpech kommst du ganz gut zurecht. Quick, quick. ali que ser ouve na realidade. Oh, nimm mich in dein Vogelwelt, damit sie auch mir gefällt. Zu Vögeln, ja, das ist deine Art. Du bist gut zu Vögeln, das bist du in der Tat. Du bist gut zu Vögeln, ja, das ist deine Art. Du bist gut zu Vögeln, das bist du in der Tat. Mädchen. Não tem nada a saber o meu nome. Sou um cristão. Um cristão. Um cristão não teme. Um cristão não teme. Take my hand, put it on the wheel. to put it out. The flames will just go higher. Got some gas for you. Got some gas for me. But tonight I know we'll have enough for two. Uma coisa, você já cá veio do ano passado, viu o mar, levou ali por fora as ervas e não viu nada. Fiquei surpreendidíssimo por ver como as vacas avançavam uma atrás das outras. Sempre estavam um robô e se sentiam deliciadas, enquanto eu, durante cerca de 6, 7 minutos, realizava a ordenha. Ela saía e imediatamente outra entrava. E portanto podem desconfiar, podemos chegar a situação em que se instala a dúvida sobre a nossa capacidade para respeitar os compromissos assumidos. Ela saía e imediatamente outra entrava. E sentiam deliciadas enquanto eu realizava a ordenha. Durante cerca de 6, 7 minutos, ela saía e imediatamente outra entrava. E sentiu-me deliciada. E sentiu-me deliciada. E sentiu-me deliciada. E sentiu-me deliciada. Das ist total out, das ist hippie shit, aber ich sage es laut. Ich Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, rob your mind. They're so natural, religiously